O grupo da melhor idade Amigos da Lagoa, do bairro Lagoa, irá promover no próximo sábado, dia 30 de março, uma tarde dançante com café e bingo. Para sabermos mais detalhes deste evento, vamos conversar agora com o coordenador, o Calinho Costa. Calinho, bom dia. Bom dia, Gil. Dia 30, vai ter um grande evento na Sociedade Tamandaré. A partir das 14 horas, vai ter um bingo até as 15 horas. Um bingo animado por J. Guiar. Das 15 em diante, teremos a apresentação da Rainha, Princesa e Miss Simpatia do grupo, seguindo de uma tarde dançante até as 19 horas. Calinho, quem pode participar desse evento na Sociedade Tamandaré? Na Sociedade Tamandaré pode participar toda a comunidade e todas as idades. Inclusive, tem muitas pessoas já vendendo cartelas de bingo. Como eu falei, vai ser uma hora só de bingo, então vai ser bastante brindes e das 15 em diante a tarde dançante. E a gente está convidando toda a comunidade de Gaspar e da região. É bom ressaltar o espaço que a sociedade oferece para estacionamento, para dança, para o café também. Sim, isso a sociedade oferece, tem bastante estacionamento, bastante espaçoso também. A sociedade, uma grande maioria conhece. Quem não conhece, peço para que vejam lá, para ir conhecer essa sociedade, que é muito boa. Carlinho, o grupo da Melhor Idade Amigos da Lagoa, ano a ano, está melhorando cada vez mais, está agregando cada vez mais eventos neste trabalho que vocês fazem anualmente lá na Sociedade Tamandaré. Sim, normalmente eu faço 3 eventos por ano, que sempre sai uma quarta-feira da semana, que é maio, junho, agosto, por aí. Esse sábado, que é dia 30, eu nunca fiz assim um evento desse com bingo, mas a gente veja que já tem muitas cartelas vendidas e vai ser um grande evento. Vai ser a tarde dançando com música ao vivo. Então, a música vai ser com Gilberto Show, que ele já é bastante conhecido aqui na região, e todo mundo gosta desse conjunto. Então, todo mundo convidado para o café, para a tarde dançante e para o bingo nesse próximo sábado. Sim, então fica todo mundo convidado. A partir das 15 horas é a tarde dançante com Gilberto Show. O café também é da Padaria das Sete, que todo mundo conhece. O Marcos lá vai levar o café pra gente. E a gente convida toda a comunidade e todas as cidades também. Calinho, quando se fala em evento, lembra-se do preço. Qual será o preço cobrado para este evento? Então, o bingo e o café e a dança vai sair R$20 por pessoa. Quem não gosta de jogar bingo, que vai a partir das 15 horas, paga R$15, que é o normal. E lembrando também que vai sair um ônibus do terminal aqui de Gaspar, ele vai às 12h30, vai sair esse ônibus, ele vai até no barracão, uma hora ele sai do barracão, sentido a Sociedade Tamandaré. Nós conversamos com o Calinho Costa, coordenador do grupo da Melhor Idade Amigos da Lagoa, que irá promover no próximo sábado, dia 30, na Sociedade Tamandaré, um grande evento a partir das 14 horas. Gil Dias para a Rádio Sentinela.